lavadeiras ou quintal, lavem as almas cansadas, lavem as almas pregadas em silêncio varal, lavem meu coração em sangue, limpem as gotas do mangue, a lama do litoral. Lavadeiras, lavem as manchas do mundo, tirando velhos disfarces e clareando o seu fundo. Lavadeiras do quintal, lavem minha alma com mel, me deixem secar o prato.